57 Rocky, you're coming on the radio, 10, wind 100 degrees, 05 knots. Circulate runway 10, Hollywood, 05 knots. Tá voando, subindo via 320, 325. Caça 206, agora sem receio, indicação de modo alto e altimetria, mantendo 600 pés no litoral. Mantenha a escuta do controle para o sobrevoo no centro da cidade. Manterá a escuta ao 06. Luna 738, chame centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 360.288, voo no 738. Wait, the gates to the right, taxiway Alpha, coming back again on taxiway Delta. 07, descendo on way on taxiway Alpha, descendo by Alpha, starting again on taxiway Delta, for the plug-in that you want to do, 355 autorizado, alinhar e decolar, pista na 0, vento 120 graus, 06 visibilidade. Na 6314, após a rolagem da companhia, autorizado a linha e manter, pistão na 0. Após a rolagem da aeronave da companhia, a linha mantém 6314. Com os 3 0, chamando 2 0, 10, 8. 1 9, 1 9, 8. Controle, boa noite. Já que outro cross de 1 0, antes o militar, April. Come back, Ricky, te deram aí. Controle. Contato radar, sobre a via saída São Volta, nível 360. 360, São Volta, nível 360. Uniforme, Tango, Salvador, frequência 199, décima 8. 314, autorizado a decolar. Pista 10, ventão centena 07 mais. Forma uniforme, temos que fazer espaço aéreo Golf, subida a seu critério. Chame agora o centro Recife na frequência 12685 e alterna 12545. O centro Recife solicitou que mantivesse o 330. Lima, deu 10, obrigado. Correto, nível 330 com Recife. Lembra 314, Felicoso 33, chame 198, bom voo. 198, obrigado. 3367, autorizado a decolar, pista 10. Vento uma centena com meia dúzia de mais. Autorizado a decolar, estou 3367. Contato radar, chuva via saída MOMO, nível 340. Via MOMO, 340. Salvador, economia 2-0, pronto, ponto espera da 1-0. Boa tarde, economia 2-0, autorizado em área, mantém pressão 1-0. Boa tarde, Lima, sim, 1-0, economia 2-0. Poderia voar Nenim da presente, 314? Linha com centro Recife, 6314, está autorizado para o de Cogivo. Boa, de Cogivo, obrigado. Pesama 55, chama centro Recife, frequência 128.35, alterna 123.8. Chamei 19-8, bom voo. 19-8, obrigado, boa tarde. Onde é o Santos? Santos 155, chame centro Recife, frequência 12835, alterna 123.8. 2235, 23.8. Boa tarde. Oscar Maikian, interfaz estado de Salvador, 20 milha sudoeste, mantenha sem regras de voo visual, autorizado 500 pés, ajuste na terminal 1-0-1-4. Vou direto para o farol de Itapuã, reporte visual com campo. Farol visual com campo, e yes. Salvador, na 3145, boa tarde, monta 0 na 0, pronto. Pode ter 3145, Salvador, Alfa Cargo 8487, ponto de espera, pista no céu. Oi, Charles, você mantém? Tenho, ponto de espera. Siga, passador 06. Então ele não copiou a mensagem, passador 06. Caça 206, frequência livre para auto-coordenação com os tráfegos locais. Código transponder 01152, mantenha-se em regras de voo visual, 3.500 pés, ajuste no 04 na escuta do controle. Fazendo o que isso que está passado em Salvador, 38 milhas ao norte, mantenha a coordenação bilateral na frequência livre. Controle Salvador, da 3145. A 3145, contato radar, suba via saída São Volume, nível 340. Via saída São Volume, nível 340, da 3145. Código 0152. Chame 6314, chame Centro Recife, frequência 126-1285, alterna 12545. 126-1285, obrigado. Centro 487, do Colos 4, né? Chame 198, por favor. 198, uma boa tarde, 47. Med 1. Ajuste no 04, autorizado nível 050. Sete, momento nível 050. Controle, boa tarde, Alfa 487, decola cruzador 2 e 400. Alfa Cargo 8487, contato radar, sobre via saída PUCA nível 370. Via saída PUCA 370, 487. Controle, Alfa Mike, visual com campo. Oscar Maquinha aqui para ingresso no circuito de tráfego, chame Torre Salvador, frequência 198-95. 1895, Yato. São 3367, chame Centro Recife, frequência 128-35, alterna 123-80. Ok, Recife 1835, secundário 12380, então 3367. Esquerda para a base 17 pela direita. Em Salvador, está autorizado manter a proa do Ceasa, ajuste na terminal na 014. Para ingresso na CTR. Chame Centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2.85, 25, 620, obrigado. Oi, boa tarde, vou 1.69, espera, 1.0, pronto. 1.69, autorizado, alinhado e decolar, digital 1.0, vento 1.70 com 0.79. Alinhar e decolar, 1.09. Gente, novembro Oscar Whisky, está afastado 33 milhas de Salvador, de juízo a seu critério. Salvador, é o azul 9307, muito boa tarde, informação X-Ray Campinas 360. Serra Gorfiel, está mantendo no 1.500 pés com a proa de Paripe para egresso. Serra Gorfiel, só mantenha sem regra de voo visual na proa de Paripe para ingresso no corredor Interlagos. Ajuste na terminal 014. Ajuste no terminal 014, Serra Gorfiel. Nicolas 45, chame o controle. Boa viagem. Nato, tem uma boa serviço, não é mesmo? 45, chame Centro Recife, frequência 128.35, alterna 123.8. 128.35, 123.8, TAN 3145. Frequência 12685, alterna 125.45. 12835, 3545, recarga 8487. Boa tarde, boa tarde, no nome menor. 12545, sim. Boa tarde, voou no nome menor. O nome 69, contato radar, sua via saída São Voo no nível 360. Então, voando para o 360, voo 169. Alguma possibilidade de voar na proa de Motiva? Autorizado Leda, voo no 169, depois Leda Motiva. Leda Motiva, grato, 169. M210, deixa para 2002, autorizado final ILS, X-ray, forma estabilizada. Para 2000, vai formar estabilizada. Tiago, o senhor está sem condições de manter 1 no 1000? Afirmo. O nome é Pedro Juste na terminal 1015, Tiago Fiosco. Ajuste na terminal em 1015, Tiago Fiosco. Boa noite, 69, controle de frequência 1, 9, 8. Ok. Salvador, boa tarde, boa noite, 69. Boa noite, 69, acione a identificação, daí se mantenha 4 mil pés via chegada bom, se ajuste na 0 no 5. Via chegada bom, 4 mil. Ono 69, chame centro Recife, frequência 128.35, alterna 123.8. Agora com centro 28.35, 238, não é boa? Boa. November Suíça, reporte no ideal de descida. November Suíça, ideal para descida. Confiosa, reporte Seasa visual com campo. Terra Gofiosa reportará no Cerrado Visual com campo. Lembra o seu whisky, desse mantenha no 1500 pés, ajuste no 0 no 5 na prova de estrada. 3190. São 3190, adicione a identificação, desse mantém nível 050, via chegada com médio 1, ajuste no 095. 095, ajuste com médio 1 até o 050. Chile 6210, informo tráfego posição de 206 milhas, um Charlie 150, mantendo 1 no meu país nos corredores visuais de Salvador. Sentio, 6210, está interceptando, estabilizado em DNS, visual. Bem, chama o Salvador frequência 118-95. 95. Sergo Fiosca visual com campo? Afirmo, Sergo Fiosca. Para ingresso no circuito de tráfego, chama o Salvador frequência 118-95. Oi, 118-95, Sergo Fiosca. 290, vem uma centena com 79, pelo autorizado, pista 90. Esposo, 62, 1-0. 2 Salvador, Papa Romeu, Serra Golfi Oscar, na Prozo Serra. Serra Golfi Oscar, intercepte a final 1-7, aguarde autorização para dois. Intercepta a final 1-7, aguarde autorização, Serra Golfi Oscar. Salvador, Azul 27, 1-1, boa tarde, passando, batidinho 180. Azul 27, 1-1, contato radar 74 milhas nordeste de Salvador, vou na Pro de Bonf, reporte para a descida. Pro de Bonf, reporte descida, 27, 1-1. No 869, dessa via para 2 mil pés, autorizado final ILS X-Tree, pista 1-0, informe estabilizado. 2-1, boa tarde, 190 no meia, X-Ray, 2290 para 950. 190 no meia, sem identificação, desse mantém nível 060, via chegada a Bomed 1. Ajuste no 095. Identificou, 060, via Bomed 1-0-5, 3-0-5. Mandão. Confirmado, azul 9307 no ponto de espera, autorizado a linha manter, pista 1-0. Autorizado a linha manter, 1-0, azul 9307. Chegou a chanel 2-0. Onde colidiu com o pássaro, próximo ao toque, próximo à marca de mil da carretera 1-0. Você tinha feito a vistoria, embora a direita, chanel 2-0-9. O pássaro, ele caiu pro lado esquerdo aqui, nossa. Ele vai chamar 209, pô. Nobre Oscar Whisky visual com campo? Afirmo, Nobre Oscar Whisky tem contato visual com campo. Para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Chamar a torre 118, decimal 95, na liderança com a vizinha. Aeronave na escuta do controle em aproximação para Salvador, pista 1-0 impraticável devido a animal morto na pista. Volume 869, desse mantenha 4.000 pés. Inicie espera no fixo pelo concurso pela direita. O fixo pelo curvas pela direita, passando 4.000 agora. Aeronave 190, inicie espera no fixo bom médio, nível 050. 050, bom médio. Óbita pro 3190. 3199, 3190. Desse mantenha nível 1190, programa espera no fixo bom médio. 1190, espera em bom médio. Tem uma previsão? Quanto espera? Aguarde previsão. Tá na 90 no meio. Ah, espera conforme cá? Afirmativo. A VD7 no 1, inicie espera no fixo BOF no nível 050, nível 050. Sim, a gente vai fazer espera em BOF no nível 050, 27 no 1. Torre Salvador, November Oscar Whisk, final, pista 17. 070. 070 em bom médio, curva pela direita. 7 November Oscar Whisk, continue a aproximação e aguarde pista livre. Continua a aproximação, aguarda a pista livre, Papa Romeo, November Oscar Whisk. O 1966, sem identificação, desse mantém nível 120. Programa espera no fixo bom médio, devido à interdição da pista, impraticabilidade da pista 1-0. Tá na 0-6, desse mantém nível 100, em espera no fixo bom médio. Já pode manter o 110? 110 é autorizado, o 1-0. Thiago, que é o acervo de Zoa, aluno 7. Torre Salvador, pista 7. Torre Salvador, November Oscar Whisky, na curta final, pista 17. Pouso autorizado, pista 7, November Oscar Whisky, permanece com a centena com 7 nós. Autorizado, pouso, pista 17, November Oscar Whisky. Thiago, que é o frequência livre, a estacionar. 27 no 1, para descida. A VD7 no 1, desse mantém a nível 050 na prova de BOF. 050 em BOF, tá quente, espera em BOF, o 27 no 1. Aeronave na escuta do controle, uma aeronave decolou da pista 1-0, colidiu com o pássaro e neste momento o infra-aéreo está fazendo uma vistoria e soltando alguns fogos para espantar esses animais. Nós não temos previsão de abertura da 1-0. 869, sim. Autorizado nível 140, tá 9096. Bono 166, inicia espera no fixo Boa Média, nível 150. Termina agora, acho que se for 05, autorizado para que será que chame livrando na mata. Novo 307, autorizado a decolar. Pistão na zero, vem com a centena com 62 de massa. Elixando azul 9307. Pelo mais na escuta do controle, pistão na zero. Pistão na zero aberta, aguarde em sequenciamento. Bono 869, retração radar para final ILS, curva direita na Pro 145, desse mantenha 3 mil pés de forma estabilizada. 145, 3 mil pés, 3 mil pés. 3190, abandone a rota no fixo Boa Média, após Boa Média, voe ITAP, desse mantenha nível 050. 350, 050, após Boa Média, abandona a rota, entra ITAP, C3190. Correto. Tá na 096, vetoração radar para sequenciamento, curva direita na proa 350, limitado pelo localizador. Direita 350, pelo localizador está limitado, pode descer? Você mantém a nível 080. 080, qual a velocidade? Qual a velocidade que você está mantendo? 220. 250? 220. Mantendo o máximo 2209, só 9096, número 3 em aproximação. É, 220, na prova 350, provando pela direita, na 3, 9096. Boa, na 166, vetoração radar para sequenciamento, curva esquerda, na prova 020, limite o localizador. Mantenha o 150, número 4 na aproximação, aguarde descida. Azul 2711, desconsidere a alta no fixo BONF, mantenha pro de BONF, no máximo 2109 indicada. Gente, vai desconsiderar a série BONF 2109, 279. Tá 3190, desse mantenha 4 mil pés. 4 mil pés, tá 319 já. Controle é o azul 9307. Curva 869, completa a curva direita na proa 160. Direito 60. Azul 9307, contato radar, sua via saída São Voando, nível 360. Via São Voando 360, azul 9307. Tá 9096, curva direita na proa 025, permanece o limite localizador. Tá 9096. Tá 9096, curva direita na proa 025, permanece o limite. Desse mantém nível 050. Direita 025, permanece o limite. Desce 050, 9096. 869, pode descer 2000? Aí chama o controle. 869, pode descer para 2000? Bono 869, autorizado 2 mil pés, informa estabilizado ILS X-Ray. Beleza, autorizado X-Ray. Bono 90, chame final Salvador, frequência 120.8. 208 agora, tá 390. Bono 90, no meio, chame final Salvador, frequência 120.8. 208, boa tarde. Zona 166, redução de velocidade 2190 nós, esse mantém a nível 060. 210 para 060. Zona 90, reduza para 220 nós, 3000 pés, ajustando a 095. 095 reduzindo para 220 nós, até o 310, então 310. Não, Salvador, boa tarde, então, 90 no meio, transfere, cruzando 10 para o 50. 90 no meia, desça até 4.000, ajuste 10, 15, qual a velocidade está mantendo? 220, 4.000, 105. 90 no meia, mantenha 220 nós. Mantenha. Navegaram no meio, resta uma navegação por Odiduna. Odiduna, navegaram no meio. Odiduna 90, informação, vai seguir tráfego na posição de 12 horas 9 milhas. Tem que ser navegado no localizador 2000 pés, 1273770. Ok, gente, segue o tráfego, interceptando o localizador agora. Número 2, está 3190. Para 2000 pés, autorizado ele X-Ray, reporte estabilizado. 2000 X-Ray, autorizado, 3190. 90 no meio, a informação vai seguir o tráfego 12 horas 9 milhas à sua frente. Um Airbus 321, passando agora 4000 pés, descida para 2000 pés. Gente, 390 no meio. Olá, no meio de cada. 390. 2109. 7 condições, reduzir para 2009. Liga Serra, Vissano. 2869, vetou a centena com 6200 nós, pouso é autorizado, pista 10. Resposta. Está mais um pouco aí, mas está muito alto. Gente. 2711, vetou sequenciamento, curva à esquerda, proa. 2-1-5, seu limite é o curso localizador. Esquerda 2-1-5, limite localizador, azul 2-7-1-1. Azul 2-7-1-1, confirma indicada? 1-8-0-9, 2-7-1-1. 7, desça para 3.000 pés, ajuste 1-0-1-5. 3.000 pés, 1-0-1-5, 2-7-1-1. Obrigado, controle 19-8-6-9-1-9. Controle Salvador, azul 6919. Azul 6919, contato radar, sobre o nível 320, direto Leda. Direto Leda, sobe 320, azul 6919. Azul 9307, chame centro Recife em 128.35, alterno 23.8. Paciente 2835-238, azul 9307, por favor. Estabilizou? Já, afirmativo, no localizador, 390. Torre Salvador, frequência 1-8-95. 390. Agora o decolado da Superintendência da Polícia Federal vai ingressar no corredor acesso pelo litoral para retorno ao aeroporto de Salvador. Só Ponte KTB 06, condições de visuais, 500 pés, ajuste 1015, reporte no através do Parque do Pituaçu. Reportará no através do Parque 06. O 9166, pronto, Lunar. Negativo, 1166, vetor sequenciamento, curva à esquerda para 070, o limite, a radial, radial 320 do VSAB, caso de falha, reassume navegação por adivino e completo procedimento. 60, limitado pela 320 Salvador. Meia complete final, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 395. De Salvador, boa noite. Boa tarde, Santos. 9096, estabilizado canal 23. Cruzando nível 060 para 3000 pés, 1 ATR. Observar. Mantenha 0-6, 0-9-6-6. 7-1-1-6-6. Direito 121, 19, 3190. 1166 para o curso localizador, curva à direita na proa 1170. Proa 1170, 1166. 1166, desça para 3000 pés. Para 3000. Azul 2719, desça para 2000 pés, aguarde vetor final para o localizador. 2000 pés, aguarde vetores, 2719. Fernando 0 na minha pista, 0 livre para o outro jato. 0 pouso, 0 no meio. Azul 2711. Corria à esquerda na proa 160 nesta proa intercepta. 160 nesta proa está autorizado ILS, azul 279. Para 4 mil pés. 4 mil pés, Não é meio condições de interceptar nessa proa? Sim, Matheus. Salvador, muito boa noite, ô Janeiro. 6143, quem fez a F-Play? Xené 6143, eu sou controle Salvador, sua minha identificação. Desce uma senha nível 050, ajuste no 095, condições voar a Lagoinhas para interceptar a chegada baixa. Agora, Bravo Alagoinhas, identificou descendo para 050-6143. Meia-inicio redução para aproximação. Trata que o precede agora 6.5 milhas, mantendo 2 mil pés, curso localizador 1709 ground speed. Estabilizado 2719. Gente, eu vi 2719, colégio de aproximação, chame torre, no 8, decimal 95. No 895, azul 2719. Torre Salvador, azul 2719, na final, marcha travado. Azul 2711, 0000, grafo 49, pulo autorizado, pista no 0. Pulo autorizado na 10, 2719. 95 pro 06, grafo. Quando 66 desça para 2 mil pés, ajuste no 015, livre LS, reporte estabilizado. Fala pra esse, fala. No farol de Campo 106. Só confirmando o vento pro 2719. Agora 080 graus com meia dúzia de nós. 080, meia dúzia de centros, obrigado. Para 2010, ajuste no 015, livre LS, reporte estabilizado. 2015, reportarei estabilizado, bom nome é Gosto. Nove no nove, chame centro Recife, 128, decimal 35, alterno 23, decimal 8. 2835, 1238, com centro Recife. Azul 69, 69 no 9. Estabilizado, 11 66. Aluno 66, ciente completa aproximação, chame torre no 8, decimal 95. 8, 900, Corre ao gol, 1 na 1 66. Gol 1 66, número 2 para pouso, continue a aproximação, aguarde pista livre. O vento 1 centena com 0,79. 66. É o Caixa 206? Caixa 206, mantenha o litoral, tá visual com o Boeing da Gol na final da pista principal? Visual com a aeronave na final. Sua intenção é seguir para o pátio, confirme. Intenção é ir para o pátio do Graé. Esse cruzamento será a retaguarda do tráfego que agora está na final. Então, após a passagem do tráfego, Boeing da Gol agora na final da principal, sua esquerda, autorizado o cruzamento da retaguarda do meio. Gente, ao final da passagem do tráfego, 06 vai direto para o pátio do Graia. O 966 informa um esquilo, um tráfego, um helicóptero à direita na linha do litoral, o policial não vai ter frio com o seu pouso. Certo. Thank you. 2 Salvador, o Azul 279 livrou. O 1966, 3 Azul 30, pista na zero. Solo, os 25, chamando 21, décimo 9, solo. 219, 279. Estabilizou, vou no 645. Sete gol no 645, complete aproximação, torno no 95. 95, gol no 645. Torre, gol no 645, estabilizada DLS 190.